Milton Toca, 322. Rádio Nova Era de Conradópolis. Frequência livre de 540 kHz. Com penetração em todo o norte do Paraná. Na Nova Era de Comunicação Militar. Nova Era. Neste momento, a Rádio Nova Era de Borrasópolis entra no ar. E antes da programação normal, vamos fazer nossa oração, pedindo as bênçãos e proteção de Deus nosso Pai e de Maria nossa Mãe. Que este novo dia seja abençoado, cheio de progresso e prosperidade, e muita paz em todos os lares. E agora, rezemos juntos. A oração à Nossa Senhora Aparecida. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos Pecadores, refúgio e consolação dos aflitos e atribulados, ó Virgem Santíssima, cheia de poder e bondade, lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos em todas as necessidades em que nos acharmos. Lembrai-vos, Clementíssima Mãe Aparecida, que não consta de que todos os que têm a vós recorrido, invocado o vosso Santíssimo Nome, implorado vossa singular proteção, fosse por vós algum abandonado. Animado com essa confiança, a vós recorro. Tomo-vos de hoje para sempre por minha mãe, minha protetora, minha consolação e guia, minha esperança e minha luz na hora da morte. Assim, pois, Senhora, livrai-me de tudo que possa ofender-vos e a vosso Santíssimo Filho, meu Redentor e meu Senhor Jesus Cristo. Virgem bendita, preservai a este vosso indigno servo e a esta casa e seus habitantes da peste, fome, guerra, assalto, raios, tempestades e outros perigos e males que nos possa flagelar. Soberana Senhora, dignai-vos dirigir-nos em todos os negócios espirituais e temporais. Livrai-nos das tentações do demônio, para que, trilhando o caminho da virtude, pelos merecimentos de vossa puríssima virgindade e do preciosíssimo sangue do vosso Filho, vos possamos ver, amar e gozar da eterna glória por todos os séculos e séculos, assim seja. Identificação. Esta é a CYJ 322. Rádio Nova Era de Conradópolis. Frequência livre de 540 kHz. Com penetração em todo o norte do Paraná. Na Nova